E aí, galera, está no ar mais uma edição do Kyodai Podcast. Eu sou o Evlas Júnior e hoje com o time diminuto, mas estão aqui comigo Carlírio Neto. Saudações a todos, Calírio Neto de minuto, 1,60 m. E Yuri Guimarães. Boa noite aí, galera. De minuto, são 40 minutos agora. Mas também baixinho. Mas é porque tá. O volume? Não, a altura. Ah, tá. Eu sou mediano, tenho 1,70 m. Né? Enfim, já que tá todo mundo falando a altura, eu tenho 1,78. É mais ou menos por aí. Desculpe aí, o Globetrotter do grupo, desculpe aí. Não, sou 1,78 alto, pô. É normal, na média. Enfim. A minha namorada é mais alta ainda, ela tem 1,80 m. Aí, tá vendo? Enfim, né? A gente não tá aqui pra medir altura, a gente tá aqui pra falar sobre anime. E hoje também sobre mangá, olha só. Olha aí. Que coisa, né? Antes que eu esqueça, o Netotin tem só 28 centímetros de altura, só para constar. Ok. Acho válido. Se eu me encontrasse com um bicho de 28 centímetros de altura, Ia igual o ficar meio Netotin assustado. andando por aí, eu me assustava pra caralho. Ia ficar meio assustado. Andando por aí, com olhos grandes, pretos, escuros e com rabo de raposa. É isso aí. Não é qualquer bicho, não. Se encontrasse um bicho desse, eu na mesma hora eu saberia que eu estou no mundo dos animes. Isso aí seria uma feia loucura. Em que em breve o mascote Netotin vai ter seu próprio mascote. Só fique aguardando. Nani? O mascote Como assim? Netotin vai ter o próprio Peraí, mascote dele. peraí, peraí, peraí, como como assim? assim? Virou a Disney, que o Mickey tem um cachorro. Exato, exato. Eu acho É que com estranho. os planos que eu tenho pro Netoninha a partir de abril, cara, envolve um merchan agressivo com o mascote, que eu já devia ter feito há anos. Agressivo. Agressivo. Quando digo agressivo, é Uhum. agressivo mesmo. Vai Agressivo do tipo ter. muita coisa, não é Ah, agressivo tá. porrada. Camiseta Pensava que ia ter ele brincando Netotin. com a Loli, Não, tá ligado? negativo. Meu blog não é nem minimamente famoso o bastante para eu sequer pensar em começar a vender coisas. Então, não, nada Não, eu disso. pensava que era Ah, ele brincando pô, com ali a no portfólio tinha Loli. camiseta. E aí? Peraí, sério que a Nimpo de Fora tinha camiseta? Tinha, Não, não lembrava disso, não, cara. tinha uma época que ele tinha assim. Mas enfim. Olha só, hein? Pois é. Mas eu só queria fazer tradução aqui do que o Padrinho tá falando. Vai ser agressivo no sentido que vai ser o mascote do Netotin brigando com a Loli. É isso aí. Não, não, porque vocês vão ver, é um mascote que vai ficar no ombro do Netotinho o tempo inteiro. Só isso que eu posso falar. Mas ele não tem ombro, ele é um triângulo. Não faz sentido. Não, ninguém, Ele cara. tem bracinhos. Se você não sabe, ele tem bracinhos. Então, aquela curvatura da cabeça pro braço pode ser considerado um ombro, vamos dizer assim. Bem, ele não ficando na protuberância, tá de boa. Ele não tem protuberância. A velha protuberância do Ah, que delícia, cara. Enfim, né? Pra quem não sabe o que tá falando, o Netotin, é esse mascote que tá na foto do Carlírio aí. Ele é o mascote do blog Netoin, né? Que é o blog do Carlírio. E ele é um onigiri com caldo de raposa. Rabo de raposa, Correto? por favor. Rabo de raposa, por favor. É um Tu onigiri, é prefere um. rabo a cauda? É só por isso. É porque o pessoal pode confundir, com É um calda, onigiri. com calda de comida, tá ligado? Pensa o quê? Cozinhar raposa. É um onigiri que veio de um distante planeta no espaço sideral, sendo que ele fala, mas não tem boca, adora marshmallows e tem rabo de raposa. Igual a Gentai. E ele nasceu em 2 de outubro de 2011. Igual a Gentai. Só pra Ou lembrar. seja, ele curte animes hentai, exatamente. Ele E gosta de já animes assistiu hentai. Boku no Pico 5 vezes. E assistiu. E ele sobreviveu a muitas coisas obscuras, cara. É verdade, é verdade. É, você vê, né? A coisa mais enfim. obscura que ele já viu na vida foi Bibo Black. Bibo Black e Boku no Pico foram as mais obscuras que ele já viu. Olha aí. Olha aí, é. Não é isso. Enfim. Quando tiver aí mais coisa aí do mascote do Netotin, a gente fala aqui. Dito isso, né? Nessa edição a gente vai falar sobre adaptações de mangá para anime. Acho que já foi falado antes, mas só reforçando. Que é a segunda parte do nosso cast de adaptações de coisas para anime, né? Que Na primeira foi o parte. que foi o Kyodai 89, a primeira parte. Foi no Kyodai 89. Na primeira parte, no Kyodai 89, a gente falou sobre light novel, sobre visual novel e sobre jogos em geral. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre mangá. A gente vai falar, vai tentar explorar um pouco esse assunto, né? E a gente espera que depois vocês comentem para complementar o que vocês acham do assunto. Falando em comentários, antes da gente ir para o tema principal, como sempre, a gente vai ler os comentários da última edição. Na última edição, nós falamos sobre a temporada de animes de inverno, que está acabando, praticamente, né? Olha aí. A gente teve a participação do Maximus, né, de convidado, e da casa, eu, Evlásio, o Carlírio, o Yuri e a Rafa, né? E, enfim, vamos ver lá. Então, se você está escutando esse podcast pela primeira vez, ou se você simplesmente quer pular os comentários da edição passada, a não ser que você esteja ouvindo ao vivo, que aí não tem como, você pode ver no post do Netoin, ou do Anime Coach, ou no post quando tiver já os dados do YouTube, o tempo, a minutagem para você pular para a parte principal do podcast. Então vamos lá, para os comentários da edição passada. Deixa eu pegar aqui. Só queria complementar que grande participação ali do Máximo, de, como disse o nome, ele maximizou o tempo do podcast. Grande Máximo. E piada horrível. Essa foi muito ruim, cara. Foi muito ruim essa. Enfim, né? Mas Yuri, né? A gente tá muito na cara, gente. Desculpa. Ok, então vamos lá. Vamos ler aqui os comentários. Primeiro eu vou ler os comentários do YouTube, ok? Então, o Blamo falou: só o primeiro Disgaea foi animado. Felizmente, a história dos jogos sempre foi muito sem graça. Não acredito que nenhuma delas renderia um bom anime. Pois é, eu só vi o anime de Disgaea e aparentemente baseado no primeiro jogo, pelo que o Blamo tá falando. Eu gostei do anime de Disgaea, mas eu não sei se hoje em dia eu ia gostar tanto, mas na época eu gostei, eu acho que era uma comédiazinha bacana. Nisso eu aproveito para reforçar que de Disgaea eu só joguei um jogo de PS2, depois mais nada. Então... Eu por algum motivo, apesar de ser um estilo que eu gosto, o tipo de jogo de Disgaea, eu não gosto de Disgaea especificamente, eu não sei, todos os que eu tentei, acho que tem uns dois só, mas desses dois que eu tentei, eu não curti, e aí eu acabei não tendo muito saco pra ir atrás de outros jogos da franquia. Nunca vi. Enfim, eu não passei, continuando aqui o comentário, né, eu não passei pela tal experiência do Love Hina em chinês, porque só fui assistir ele em 2014, olha só. Só para deixar um insulto de graça, já que o anime foi citado, Ichigo Mashimaru é muito ruim. Olha só, né? Eu não sei dizer se Ichigo Mashimaru é ruim. Eu dormia sempre, então eu não posso falar muito. Posso dar minha opinião? Posso dar uma opinião sobre Ichigo Mashimaru? Pode. Então, Ichigo Mashimaru... Mas tem que ser uma palavra. Tem que ser uma palavra. Eu disse que ia dar uma opinião, não é uma palavra. Fica quieto. A minha opinião sobre Ichigo Mashimaru é a seguinte... É um anime de mediano caindo pra ruim. Só isso. Nada além disso. Assim, você pega uma escala de 0 a 10, ele inicia no ponto 4 e termina no ponto 5. Em alguns momentos, chegando a 5,5. Mas não passa disso, não. Então, ai, que pena. Que pena. Tentei algumas vezes, mas eu dormi sempre. Detalhe, é a opinião que eu tenho desde que eu vi o anime pela primeira vez, lá em 2000 e alguma coisa. E então... eu diria mais, esse é o tipo de anime que o Carlírio gosta. Então, exatamente. Se ele não tá gostando, é porque deve ser mal. Se eu não tô recomendando o tipo de anime que normalmente eu gosto, alguma coisa tá errada. É verdade. Esse anime vai ser proibido pra ONU, hein? Assiste logo, senão vai ser da ONU. Enfim. Meu primeiro NKV, que também foi também o meu primeiro anime em inglês... foi Pony Pony Dash por volta de 2010. Que reconverter os arquivos para uma resolução menor para assistir, já que meu computador não conseguia rodar os episódios em tempo real sem explodir. Judiava mais dos meus 256 megabytes de memória. Okay. Cara, o máximo... nessa época eu já tinha 512 mega de RAM DDR2, isso não quer dizer nada. Mas Pony Pony Dash é um anime que eu lamento muito que só existe até o episódio 5, legendado em português do Brasil. Só até o 5. A época que 256 megabytes, um pente de 256 megabytes de memória era mais R$100. É um absurdo. Cara, é incrível como memória RAM DDR2 naquela época era louca de cara. Era louca de cara. Pois é. Aliás, essa história de formato de arquivo sempre foi muito questionável. A galera ainda confunde formato com container. O MKV não é um formato de compressão de vídeo, é um container. O formato de vídeo que vocês viram na época provavelmente foi H264 com áudio AACC, que era exatamente o mesmo que poderiam estar em um container MP4. Então pronto, vou me desculpar, o Blum tá completamente certo, é exatamente esse formato de vídeo, nem preciso voltar, porque eu comprimia vídeo nesse formato, e de fato, o MKV é um container, mas eu uso a ideia do formato porque era o ponto MKV, né, que era a ideia final, mas de fato, o formato era o H264, tanto que o MKV poderia ter coisas diferentes, calma, cadê? Deixa eu só terminar, por exemplo, poderia ter um... Ninguém iria fazer, mas podia ter um AVI dentro do container MKV. Então, o Blum tá certo nesse sentido. Na verdade, assim, ele tá certo, mas eu não pediria desculpas. Por quê? Porque sabendo disso previamente, já que eu convertia vídeo pra caramba naquela época, eu digo, eu prefiro chamar MKV, nem que seja entre aspas, de formato, porque é assim que ele era conhecido. E a maneira mais fácil das pessoas entrarem na cabeça a ideia de isso é Matrosca, isso é MKV, isso é AVI, isso é MP4, isso aqui é um formato tal, esse é um formato tal, e não sei o que, isso aqui é um container que não é formato. Você vai tentar explicar isso para um leigo, o leigo vai rir da tua cara, porque para ele o que interessa são as três letras, ou acompanhadas de números ou não, no final da extensão, que identificam o container ou o formato lá no vídeo. É isso que interessa para as pessoas. Eu sei que o Blum tá certo, mas... Porque no final eu nem lembro qual foi o formato que ele falou aí. Então para mim, o MKV formato é isso aí. Eu acho que os dois pontos de vista estão certos, então eu não vou falar muito. Não entendo que de fato era um container, e eu entendo que dependendo do formato de vídeo que se usava nesse container, você tinha que usar um plugin diferente para ler. Mas eu também concordo com o Carneiro. A maior parte das pessoas, elas só vão atrás do MKV ou do MP4 ou do RMVB. RMVB também não é um formato puro, né? Eu acho que o Carneiro tá certo e o Blum tá certo. Os dois estão certos e é isso. A única diferença é que MKV permite que empacote outros arquivos além do vídeo, dos áudios, como legendas, fontes, marcações de capítulos e outros dados auxiliares, tudo em um único arquivo. Acho que não vem o caso comentar essa questão de compactação. Assim, faz muito tempo que eu não compacto nada em MKV, mas eu compactava também usando H264 durante muito tempo. Pense na minha felicidade, Evilásio e Yuri, quem está nos escutando, pense na minha felicidade quando, no distante ano de 2011, que para mim era uma coisa maravilhosa, eu comprei um DVD, um player DVD da marca Samsung, e esse player DVD, ele lia arquivos em DVX. Eu fiquei... Porque eu estava naquela vibe de pegar tudo quanto é anime e converter para DVD vídeo. Só que daí pensa, né? Por exemplo, Sister Princess, 25 episódios, eu precisei de 3 DVDs para os 25 episódios. Porque cada DVD só tinha X números de episódios máximos que ele comportava. Num DVD de vídeo puro, né? De play de DVD. O que, que eu fiz? Com essa bênção do DVX, do play de DVX, um único DVD, um estupi de episódio de vários animes. Entupi, então. Pois é. Se você usasse formato do tamanho que era convertido na época padrão, cabia mais ou menos 24, 25 episódios por DVD. Né? Basicamente isso. Eu ainda tenho minhas torres de DVD aqui. Eu acho que eu tenho umas 9 torres de DVD. Nossa, aqui. Nossa, meu Deus do céu. Eu tenho muito DVD de anime aqui que eu gravei na época, gente. Muito DVD. Pense que cada torre vai por mínimo 50 DVDs, né? Então, muita coisa. E muitos dos animes estão nesses DVDs que assisti até hoje. Acontece. O mais engraçado é que é perfeitamente possível incluir um vídeo no... Blum, vou pular essa parte aqui, mas eu concordo com você, tá? Vamos lá. Tive a curiosidade de consultar os meus arquivos proibidos, um tubo com 50 DVDs lá. Olha aí, acabei de falar. E confirmei que assisti Disgaea em arquivo RMB 320p de 50 MB em média, vindos de finado Anime Center. Era bons tempos, Sarah. Cara, me lembro que eu vi a ver. Me lembro bem. Eu vim a ver e eu vi do Fanzub. O Anime Center também não era Fanzub. Não, Anime Center é um dos muitos sites que pra você fazer download de anime. Exato, era pra quem tinha computador fraco. Em resumo, era site pra quem tinha computador muito fraco. Eles vão lá convertir pra um formato fraco, pro teu computador fraco poder ler o bendito episódio. E eu baixei muita coisa daquele site na época. Eu era o presunçoso do cara que não queria ver nada em formato pior do que a VI. Então, olha aí, esse é Vlasio. Eu admito, sabe? Foram poucas coisas que eu vi em RVB, assim, muito na minha vida. Acho que foi Naruto, One Piece, porque era mais fácil baixar. E só. Eu vi Evangelion RM, mas na época que eu vi o Evangelion RM, só existia Evangelion RM. Então não é nem de escolhas, ok? Enfim, muito obrigado, Blambo. Vamos continuar aqui. A Angel tinha comentou. Meu anime favorito da temporada é The Promised Neverland. Sim. É Promised ou Promised? Eu sempre confundo. É Promised. Promised Neverland. Ok. Pra ser sincero, eu não sou muito fã de shonen no geral, mas a história desse realmente me chamou a atenção. Comprei um mangá que a Panini começou a lançar e me apaixonei completamente por ele. O anime também é bom, mas ainda acho que o mangá é melhor. Acredito que ele transmite melhor a personalidade e sentimentos dos personagens. Acho que é o único mangá que realmente me empolga atualmente para ler, onde eu choro, rio de verdade. Há muito tempo uma obra não mexia comigo assim e fico muito feliz com o anime. Pois com o anime mais pessoas vão conhecer e começar a ler o mangá. Também muitos falam que ele faz uma crítica ao abate e uma alusão ao veganismo. Talvez sim, mas eu também vejo uma relação muito grande com ele e as mães narcisistas, porque parece muito a relação das mamas com as crianças e todo o sistema recluso que eles vivem. Mas enfim, para confirmar, só o autor, né? KKKKK. Kaguya-sama é aquele anime que eu considero queridinho na temporada, é mediano, mas eu adoro assistir. Chika é a melhor personagem e eu ainda vou aprender aquela dancinha dela pra pagar mico no YouTube. YouTube leu. Não gosto muito dos protagonistas, pra ser honesto, mas a interação entre eles é boa e divertida de assistir. Um anime que eu vejo pra passar o tempo sem expectativas. Eu queria dizer duas coisas sobre isso. Sobre a Chika. Chika é outro anime. Sobre a Chika, o negócio é o seguinte. Eu já entendi. Sobre a Chika, o negócio é o seguinte. Me decepcionou no último episódio porque descobrimos que ela é uma trapaceira nas horas vagas. Isso é. Mas assim. Ai, cara. Você sabe que isso já tinha sido mostrado antes, né? Quando. Assim, é muito triste isso, mas a piada da série meio que é essa, que ela é filha de político, e em alguns momentos eles usam como se ela usasse sagacidade e artimanhas de política para meio que fazer as coisas irem ao favor dela, né? Enfim, eu ainda acho a Chika minha personagem preferida. Na verdade, ela não mudou. Ela é minha queridinha no anime. Também não mudou. Mas... basicamente, o meu motivo para ver o anime é as coisas que a Chika faz, porque eu não gosto muito do protagonista, não tenho nada muito contra o protagonista masculino, mas não gosto, e eu detesto com força a Kaguya. A Kaguya é uma personagem horrorosa, horrível, tem que acabar a Kaguya. É isso que eu penso. Ah, eu tenho pena do tesoureiro lá do grupo, do clube. Mas se você fizer a dancinha e gravar no YouTube, por favor, nos passe o link. Passe o link que nós veremos ao vivo e reagiremos. Não assusta. Eu vou perguntar se ela vai deixar a gente ver ao vivo. Isso aí, enfim. Mas continuando. Endro é aquele anime moe fofinho da temporada que começou bom, mas agora tá bem momo. bem morno em comparação com os moenses da temporada passada. Ele deixa muito a desejar, mas dá para assistir e se divertir. Mas, sinceramente, eu esperava mais. Só de ver vocês falando de Tateru Yusha já me deu preguiça. Mal vejo a hora dessa modinha de secais diminuir. Meu maior problema com eles é que as personagens são tão rasas e sem graça. As personagens femininas normalmente não têm profundidade alguma e estão lá só para atrair o público. E tem os protagonistas pseudo-fodão para os otakus se identificarem, que eu não vejo graça alguma, mas enfim, cada um com seus gostos. Eu concordaria com a Edilupian. Eu concordaria. Olha, eu concordaria com a Edilupian se realmente esse fosse um problema só dos animes isekai, mas não é. Portanto, é, não posso rotular que todos esses problemas sejam só de animes isekai. Desculpa, Edilupian. Não posso. Esses problemas bem específicos que ela falou não são nem um pouco específicos de isekai. E a gente já fez um cast de isekai aqui. Eu acho que tem isekais que saem bastante dessa fórmula. Pra ser sim, tem muito isekai então, que sai disso. Tem então, assim, mesmo. Eu não gosto de rotular. Já o Mao Yusha, excelente obra e tal. Excelente. Mas enfim, Mao Yusha não é isekai. Não sei por que você tá falando dele. É verdade. É um mundo diferente do meu, então é. Não. Agora não. Não, isso, né? Vamos para terminologias. O que é isekai, Vlad? É ir para outro mundo. Sair do mundo. Não, isekai é mundo diferente. Não é. Isekai. Vocês vão voltar para essa discussão de que eu não. É ir para outro mundo, cara. É ir para outro mundo mesmo. Uhum. Vamos procurar aqui. Vai. Lê os comentários, Vlad. Não volta com isso, não, cara. Vai. Então, adorei o podcast, mesmo em alguns momentos vocês fazendo referência a animes antigos que não consegui entender. Muito, pois não assisti. Sim, nunca assisti Death Note e nem vou. Não faz muito meu estilo de anime. Mas foi divertido. Até a próxima. Ok. Problemão. Enfim. Muito saber. Disse o quê? Tá bom. Então todo anime é isekai. Resolveu. Resolvi. Todo anime é isekai. Toda obra de mídia Então ela tá certa. Todo anime, ele tem personagem feminino. Tecnicamente, qualquer lugar que você pense que você não se enquadra é um isekai, que é outro mundo para outra pessoa. Bem, a gente vai deixar para lá essa definição. Mas tirando essa eu implicando aqui, isekai é você ir para outro mundo e eu tava errado mesmo. Pois é. Mal e o Yushi não é isekai. Enfim. É só fantasia. Mas, por exemplo, Love Horizon acho que é um bom anime. Eu acho Love Horizon é um top. Mas Love Horizon, acho que os personagens femininas também não são muito exploradas. Elas não são muito exploradas, eu concordo. Só tem uma personagem feminina que é explorada. Mas meio que. Não, ela tem a temporada. Tem um arco só dela na temporada. Sim, a sacerdotisa, sim, eu esqueci o nome dela agora. Tem um arco só dela na segunda temporada. É verdade. Dito isso, não tem muitos personagens que são explorados, se você for pensando já. Acho que ele foge do trope. Tipo, pelo menos as mulheres lá não são usadas só para otaquinhos, eu acho. Acho que tem mais do que isso. Mas eu acho que vai ter um anime aí que é da Aranha, né? Talvez ela mude essa situação, né? Mas não sei, né? Não posso dizer ainda. Mas, assim, de qualquer jeito, com certeza deve ter um ICK interessante, você vai curtir. Mas eu entendo. Sim. Eu acho que o problema pra mim, eu não sei se o Jotian vai concordar comigo, não é necessariamente ter ICK, o problema é o famoso exagero. O pessoal pega a modinha e faz, vai usando isso até dizer chega. Aí, quando acaba a novidade, fica meio sem graça. É só isso mesmo. Então, eu acho que tem que diminuir, com certeza, o número de isekais. Eu acho que, cara, tem outras histórias para contar também, sabe? Então. A gente só tá na época que, por exemplo, alguns anos atrás, a gente tava na época de escolar, né? Qualquer coisa é escolar. Agora a gente tá na época de isekai, qualquer coisa isekai. Então a gente só vai dar um tempinho que essa moda passe e meia outra coisa. Realmente, as coisas vão mudando. E já teve época que o shonen de ação era muito, era muita coisa. Hoje em dia é muito pouca coisa que sai de shonen de ação. Tem alguns, mas é muito menor, né, do que já teve em tempos passados. Teve época que era One Piece, Naruto, Bleach, Reborn e o que mais? Tinha mais um ainda que eu não lembro. Eu tinha muita coisa. Era tanta coisa ao mesmo tempo, na mesma temporada, que você ficava, caraca. É. Eu acho que atualmente, se for pensar bem, assim, eu vou tirar o Promised Neverland, que ele é outra parada. Eu acho que nesse sentido, só tem Black Clover e One Piece? Tá Radiante para acabou, né? Então acho que é Black Clover e One Piece. Tem que até ver Radiante. Não é, então acho que é Black Clover e One Piece. Vai ter segunda temporada Radiante, só pra deixar. Olha aí! Não quero ser chato, mas tem mais comentário pra ler, hein? Para, tá, Pedro Rocha, parabéns, Carlírio. Aí o Netotin comentou aqui, eu não vou pular. Mas depois ele comentou: eu não vi nenhum anime deste ano, estou muito ocupado. Este ano, novos projetos têm tirado meu tempo de folga. Está cada vez mais complicado, mas tudo se dá um jeito. Se o Carlírio quiser recomendar alguns animes deste ano, mas tente ser muito bom, que haja até gente que não costuma ver. Eu acredito que vai ser difícil. Eu já escutei esse cast e vi pouco anime dessa temporada. Aliás, o Carlírio falou muito pouco nesse cast. Olha aí. No próximo, vai com tudo, parceiro. A sua opinião é muito importante aqui no Kyodai. Abraço. Pode deixar, Pedro, que depois, mais tarde, assim que possível, eu vou responder você no YouTube sobre o que eu te indico dessa temporada, então. É. Vai ter um programa só do padrinho depois desse podcast. Então, vocês podem ficar esperando aí. Enfim, Yuri, lê rapidinho lá no do Anime Coach. Vamos lá. A gente tem aqui a nossa querida escritora. Saudações da temporada de inverno 2019 ao Kyodai Podcast. Fazendo um mero comparativo com a de inverno de 2018, em termos de quantidade de semanais assistidos, o ano passado teve bem mais para ver do que deste ano. Aliás, o convidado até que mandou bem. Espero que volte mais vezes e faça um crossover dele com a Rafa. De preferência, se for de adaptações de mangás para animes e que vença melhor. Foi triste. Pois é, não vai ser, infelizmente. Não tem um e nem outro aqui, então... Foi triste. Os dois especialistas em mangá foram embora. Vamos lá, continuar. Vamos ao que peguei para ver e minhas impressões. Antes, quero destacar um dorama que é uma mistura bem sacana de Akiba Ranger com o Otakoi. Tokusatsu Gagaga. Muito bom para os amantes ou adeptos de Tokusatsu. Vale dar uma conferida e será curtinho. Só 7 episódios. Olha aí, 7 episódios? É um número... Não, aqui o Barinja também é pequeno. Então, não é um número pequeno para estranho. Mas eu fiquei curioso porque eu não sei como é que o Otakoi pode se juntar com a Kibarinja. O Otakoi é bom. Vamos ver. Não, mas outra coisa não tem nada a ver com o Tokusatsu. É um romance, né? Vamos ver como é que um romance ele caberia no Tokusatsu dessa maneira. Porque é uma comédia romântica, na verdade, outra coisa. Mas enfim. Ganhou a melhor comédia romântica no Goneiro. Enfim, continua. Indo para esta temporada, fiquei com a cota de 5, mas no fim ficou só 3, mais o dorama. Mais animes do ano passado. Aí vai. Dororo vai contra a maré das adaptações de obras antigas em animes. Diria que está no patamar do Devilman Crybaby, em termos de trazer a trama ao público moderno, numa nova roupagem, e esta tem sido melhor do que esperado. De resto, é o que disseram. Tate no Yusha no Narigari está bem pro padrão de obras do estilo Isekai e derivados, sim. Desde que não espere demais do mesmo, como tenho visto em comentários na web. O que fica chato é uma adaptação e não uma transposição da obra original. O último é o carismático Doukyonin Wahiza. Tokidoki Atamedoe. Ou como chamo, o anime do escritor e da gatinha. Ok. Posso dizer que... É basicamente isso mesmo, o anime. Ah, é? Tem um cara que escritor, Tem um cara que é escritor e aí ele adota um gato e o gato vai ajudar ele a ter inspirações para escrever mais. Ainda bem que ele adota um gato. Tava pensando coisas horríveis, meu Deus do céu, gente. Não faz mais. É, enfim, nas situações que passam. É, peraí, o quê? Eu Pode acho que eu dizer que eu pulei. identifico. Posso dizer que eu identifico demais com os dois personagens centrais nas situações que passam. Até parece eu mesma no meu dia a dia. Muito bom. E a Haru já entrou na minha lista de melhores gatos de animes. E para fechar, ainda em exibição ou não, depende da quantidade de episódios, o anime do Slime, Karakuri Circus e Gegege no Kitaro, de longas animados. Pude ver o longa de Oshitsu Kyoshihime, que segue a linha do anime. Até mais. Eu não sei se Dororo segue bem Devilman Crybaby. Eu concordo que ele é uma adaptação para um público novo. Agora, é porque tem. É que é foda falar que é experimentação, porque o Yuasa meio que tem aquele estilo, né? Mas eu acho que por ser em termos de estilo visual, ser muito próprio do autor, Devilman Crybaby é uma parada completamente diferente. Dito isso, eu concordo num sentido, novamente, ser uma adaptação para o público novo, de uma obra antiga e tal. É interessante. Até porque você vê no Dororo aí que alguns dos um pouco do traço do Tezuka ainda tá lá. Sim. Enquanto no Devilman Crybaby e o Yuasa Não e tem foi nada a pelo caminho. ver com o traço do Gurangai, pois é. Pois é. Enfim. Ai, só mais uma coisa. Dororo, tô adorando. É um dos meus preferidos da temporada. Mas meu problema é que tá muito bem adaptado e o final do mangá não é bom, não. Então eu tô com medo. Vamos ver, né? Vamos ver o que é que vai sair daí. Ok. É isso. Quer comentar alguma coisa sobre o comentário da escritora, Carneiro? Não, tranquilo. Nada para Então. comentar, não. É boa. Então, muitíssimo obrigado, escritora. Muitíssimo obrigado a todo mundo que comentou. Comentem no próximo cast e participem conosco dessa edição. Enfim, a gente vai falar um pouco sobre adaptações de mangás para anime, como a gente já falou no princípio. E antes da gente começar o tema, é bom sempre o disclaimer de que esse podcast pode ou não contar spoilers, escutem por sua conta em risco. Enfim, já que o Pedro estava falando, né, que nós mencionamos, o Carleiro falou pouco, Carleiro, eu queria que você começasse. Ok, seguindo o mesmo parâmetro então, do que o da 89, quando nós falamos do que vem a ser, como foi a nossa recepção quanto alguns animes que foram provenientes de outras mídias, nós vamos adotar o mesmo esquema aqui, só que falando exclusivamente de animes que foram provenientes de mangás. Detalhe, animes cujo mangá foi publicado antes, não é mangá que foi publicado depois, não vale, tá? Por Mangá favor, publicado antes, mas é porque se for né? depois, o mangá que foi do anime, ao Depois já não contrário. tem validade, exatamente. Mas é foda. Depois é mangá ruim. Depois é mangá ruim. Depois é do mangá do vindo do anime. Eu não vou dizer que é ruim tudo, mas. Não, não é tudo. Mas A enfim. maioria é ruim. A maioria é ruim. E eu queria deixar bem claro uma coisa. A gente vai falar mais especificamente, eu imagino que ninguém pensou em citar filme, né? Então a gente vai falar mais especificamente de mangás que viraram séries de TV, tá? Tem também toda a parada de filme, mas acho que filme é uma outra pegada. Então. É outro escopo, né? Filme, eu acho que vale um podcast só dele, se duvidar no futuro, porque é outro Pode escopo. ser. Mas enfim. Então. Bom, voltando então, assim, existem vários animes que vieram de mangás que são do meu apreço pessoal, meu apreço pessoal, o que não significa que sejam animes bem conceituados por todo um público, por toda uma mídia especializada e assim por diante. Alguns desses, inclusive, tem até uma média geral normal que é bem baixa, né? Mas eu sou réu, confesso, né? Eu gosto de coisas que o pessoal julga como muito duvidosas e não gosto tanto assim de coisas que o pessoal acha que é uau! né? Então, normal, não foge do escopo da normalidade isso. Dentre alguns animes que vieram de mangá, e que eu considero uma boa, assim, uma boa pedida, porque a história é cativante, é Mas, boa, Carlinhos, assim, oi. é que assim, Oi. antes de citar obras que você acha interessante, acho que é interessante a gente discutir a questão do o que que a gente acha que uma Então, boa mas esse. adaptação precisa ter. Eu não sei se era isso que Mas você ia falar é baseado nesse esse anime, é isso? anime, justamente, Vilas, porque esse que eu vou citar agora vai de frente com o que eu quero falar desse tópico, Tá, que é justamente o Junisai de Tianamune no Tokimeki, que teve duas temporadas intercaladas no ano de 2016. O mangá dele básico, é comum, traço simples, diálogo simples. E como é que o anime foi? Técnica totalmente comum, diálogo simples, música simples, tudo simples. O que que eu quero dizer com isso? Me agradou? Totalmente. Porque é uma história simpática sobre as desventuras da vida de uma jovem garotinha com seus 12 anos de idade e amigos de sala de aula, descobrindo a mudança da infância para a adolescência, descobrindo o primeiro amor, alguns contrastes com a vida que lhe reserva no futuro, sonhos para o futuro, etc, etc, etc. Então, o que que eu quero dizer com isso? Às vezes, para você fazer uma boa adaptação de mangá para anime, não precisa de rios de dinheiro, não precisa de uma equipe técnica robusta, não precisa de um investimento muito pesado em pessoal, etc e tal. O que precisa é ter um conhecimento do mangá, da publicação original, a proposta desse mangá, a história desse mangá. E para converter ele em anime de uma maneira que se encaixe totalmente com o prenúncio do mangá. Junisai é um exemplo de obra que entra totalmente em 100% nesses contextos que eu estou dando. Tudo bem que é um exemplo fácil, eu admito, é um exemplo É fácil. isso, é verdade, é Eu fácil. admito que é fácil, mas é um dos melhores exemplos que eu tenho em mãos, perdão, no momento. E é como eu falei, eu dei uma nota muito boa para esse anime, a média dele no MAL é 6,5. Ah, tudo bem. A questão é que. A questão é como ele foi adaptado. A questão é como ele se saiu para anime vindo do mangá. Então, maior parte dos diálogos foram mantidos. O traço do anime é muito parecido com o traço do mangá, não é 100% fiel, mas é muito parecido com o traço do mangá. Houve um cuidado nesse aspecto, tá? Houve um cuidado. Foram mantidos os nomes, mantidos alguns eventos, outros eventos foram acrescidos, até porque o anime permite isso, permitiu isso, a versão em anime. E por mais fácil que seja esse exemplo de Junisai, eu vejo que para um anime se sair muito bem, vindo diretamente de um mangá, ele tem que, se não chegar no 100% de fidelidade daquilo que o mangá se propunha a trazer, ele tem que chegar muito perto disso. Isso não impede, porém, que um anime possa fazer algumas coisitas a mais, desde que não fuja o escopo do mangá. Fazer umas coisitas a mais que eu digo, apresentar um personagem novo que incremente, como foi, por exemplo, Sakura Cat Captors, que não existia Mei Ling no mangá e passou a existir no anime, ela foi fundamental no anime. Eu classifico a Mei Ling como aquela personagem fundamental, porque ela colocou aquele salzinho naquele enredo açucarado demais que estava no anime, ela colocou aquele salzinho bem na ponta, bem na medida. E deu para ver que ela fez falta no mangá, inclusive de Sakura Cat Captors, ela faria uma grande participação no mangá, sem dúvida nenhuma. Junisai é um exemplo extremamente fácil, conveniente para mim, admito, mas é um exemplo que eu tenho para dar quanto à adaptabilidade e aquilo que eu entendo por adaptabilidade, né? Eu não sei se os colegas do podcast concordam ou têm pontos, vou fazer uma ponderação, né? Mas é assim que eu penso, pelo menos. Assim, questão do dinheiro é meio complicado porque você tem obras e obras, né? Como você falou, eu acho que eu não. Eu conheço de Unisai por cima, mas até onde eu sei, não tem muita coisa tem que gastar tanto dinheiro assim para Foi o que manter eu a obra. disse. É Foi o que eu disse. diferente. Não, tudo bem, eu não tô discordando de você. Tem obras que são mais complicadas. Eu acho que shonens, por exemplo, são obras que Sim. acho que se você não tiver o efeito gastar dinheiro com efeitos de ação e coisas do tipo, ele perde um pouco porque é meio que algo que o autor quer colocar na obra. Então, é uma sensação que o mangá, que a mídia mangá traz. Que para traduzir para anime, eu acho que tem que gastar um pouco mais dinheiro. Total. Dito isso, eu concordo com você que, no fim das contas, eu acho que uma boa adaptação, ela tem que manter a essência, ok? Sim. Sim, a essência da obra. Mas eu admito que eu gosto mais de anime do que mangá, eu já falei isso várias vezes, mas eu sinto que se eu julgar um negócio como adaptação, ele não pode mudar muito, assim. Eu acho que tem coisas que você muda e faz uma obra interessante, uma obra diferente e tal, mas às vezes, por mais que seja uma obra interessante, eu não sei se eu posso dizer com uma boa adaptação. Eu vou dar um exemplo aqui do anime que eu gosto muito, que é Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist tem dois animes, tem então, Fullmetal Alchemist e Fullmetal Alchemist Brotherhood. O primeiro Fullmetal Alchemist, ele foi lançado enquanto o mangá do Fullmetal Alchemist ainda estava sendo lançado. Chegou um ponto em que não tinha mais história do mangá para contar, ele foi contar uma história própria dele, que eu acho super interessante, eu acho super bem bolado, acho que o Bones fez um trabalho muito interessante. Eu ainda prefiro a obra original do mangá, que depois é contada Moderno. mais certinho no Brotherhood. Mas eu acho interessantíssimo o jeito como eles fizeram. Dito isso, eu não sei. Hoje em dia eu não considero que o primeiro Fullmetal Alchemist é uma boa adaptação. Ele é uma boa versão diferente de Fullmetal Alchemist. Mas Ele eu não. é algo diferente, né? Na Então verdade, eu. é uma rota diferente do metal, por assim É. dizer. Eu sei que tem alguns animes que mudam algumas coisinhas. Por exemplo, o Sakura Card Captor, eu li pouco do mangá. O pouco que eu li do mangá, ele é muito bem adaptado, o comecinho e tal. Esse negócio da Meilin, eu não sei o quanto isso afeta. Pelo que o Fábio falou, é mais interessante. Eu não posso julgar muito, porque eu não sou muito fã de Sakura, tá? Eu não sei o quanto isso afeta na história para dizer que isso afeta a qualidade da adaptação ou não. Pode ser que no final nem afete muito, né? Não, Caso afeta bastante, positivamente, é afeta positivamente. porque assim, se Bem. afeta, eu até eu diria a mesma coisa. Eu acharia, então, ó, é uma outra versão daquela obra, mantém a essência, o que eu acho que toda obra, o mínimo que tem que fazer é manter a essência, porque eu acho que você tira a essência e aí você muito provavelmente está caminhando para um negócio que não só é completamente diferente, como por ser muito diferente, às vezes não é bom. Por exemplo, o Fullmetal Alchemist que eu falei, ele da metade para frente ele é totalmente diferente do mangá, porque não tinha o que contar, mas a essência tá ali. A essência da obra tá ali. Eu acho até o fim, do começo ao fim, por mais que o final seja diferente, as conclusões diferentes, os vilões mudam muita coisa, a essência eu sinto que tá ali. Eu sinto que eles mantiveram a essência do que era o anime no começo e que foi algo que veio direto do mangá. Por isso que eu cito Sakura Card Captors como uma boa adaptação de mangá para anime, com certeza, não só pelo fato da inclusão da Mei Ling, porque ela não atrapalhou em nada na história, não modificou a história, ela só foi colocada em pontos-chave para dar aquela pitadinha de sal necessária na história, naquele enlacezinho que não se desenvolvia nunca entre o Lee Shaoran e a Sakura. Ela foi colocada ali como uma prima de segunda ordem do Lee Shaoran, que vivia em Hong Kong, e que resolveu ir para o Japão, porque o Shaoran estava demorando para voltar para Hong Kong, e ela queria saber o que estava acontecendo, se ele já tinha pego todas as cartas ou não. Dito isso, ela descobriu da maneira dela que a Sakura estava recolhendo as cartas, depois daquele episódio fatídico no apartamento do Lee Shaoran, que o Lee estava recebendo a Sakura e a Tomoyo, né, depois de um episódio criado só para o anime, que é o episódio de uma carta na biblioteca pública, e a Sakura estava usando uma roupa emprestada do Lee Shaoran, porque ela e o Lee tinham caindo na água, na hora de pegar a carta, e eles se molharam muito, com risco de ficar resfriado, então o Lee convidou elas para ir na casa dele tal, e tal, fazer todo aquele repertório cavalheiresco, né, do Lee Shaoran. E quando a Mei Ling viu a Sakura usando a roupa que ela tinha comprado com tanto carinho pro Shaoran, segundo as palavras dela, ela ficou emputecida, ficou brava assim ao extremo. E desde então ela passou a ver a Sakura como arqui-inimiga, arqui-rival em tudo, seja nas atividades da escola, seja para caçar as cartas, seja pelo coração do Shaoran, sendo que naquele momento a Sakura não sentia nada pelo Shaoran. Mas pelo contrário, o Shaoran estava começando a desenvolver um sentimento pela Sakura, e isso com certeza estava acontecendo. E a Lin Mei Ling depois ela foi mudando de uma garota egocêntrica, metida, para uma personagem mais amável, sociável, talvez. E a participação dela, até o episódio que ela voltou para Hong Kong sozinha, que foi quando ela ouviu do Shaoran que ele já estava amando alguém e por isso não poderia manter a promessa que fez com ela quando eram crianças, aquele episódio foi muito tocante, muito sentimental. Então, em resumo, a Lin Mei Ling, ela veio para um bem maior no anime. Ela veio para Mas um bem eu. maior. Não, mas peraí, peraí, peraí. Peraí. Uma pergunta. Porque quando eu tinha falado, você falou que o caso da Limerick afetava muito a obra. Mas depois você falou que, na verdade, a história é a mesma. Então, Afeta afeta ou não afeta? positivamente. Não, não, mas Afeta peraí. Mas ele muda a história? Quando eu falei afetar, é mudar a história. positivamente. Não, não muda a história. Não muda a Não, história. então assim. É porque uma coisa que eu vou entrar, outro aspecto, é o filler. Filler é uma parada diferente de você. Quebrar a Exato. adaptação do mangá, porque o filler é um negócio que vem, dá uma sacudida ali, mas no final não muda o status quo que estava no mangá, né? Não, não, ela não muda o status quo do mangá. É, então assim, Ele não muda. é Não muda. diferente do que eu perguntei, tá? Naquela hora que eu tava falando, é um negócio que de fato muda a história, que, tipo, vai dar um rumo diferente, um final Exato. vai chegar de um jeito diferente, tipo, como eu disse. Basicamente, o final do mangá, o final do anime é a mesma coisa, Tá, Sakura. então na verdade ela não muda nesse aspecto que eu tava falando, né? Ela dá uma dinâmica diferente a mais, tipo um filler legal que é bacana. E eu até falando, como eu disse, eu não gosto de Sakura, mas eu acho até que a Mei Lin, na época que eu vi Sakura completo, tá, pessoal? Eu não gosto, mas eu vi o anime completo. Eu concordo que a Mei Lin, ela deu uma dinâmica que me fez gostar um pouquinho mais na época. Eu concordo com você nisso. Só que se ela não afeta, eu só tava querendo, só dizer, eu tava querendo falar de afetar a história. Só isso. Vocês falaram aí de dois exemplos muito bons, de dois exemplos bons, no caso, né? O Padre falou de Sakura, você falou de Fullmetal, e eu vou trazer aqui um exemplo ruim. E Como é eu vou que trazer. Ah, sim, mas eu vou trazer aqui um exemplo ruim, e esse é bem ruim mesmo, que foi o caso de que, por maior parte dele, é uma boa adaptação. Porém, no final foi algo horrível, algo terrível, algo que não deve ser repetido nunca mais. Que é Soul Eater. Soul Eater foi uma ótima adaptação durante a maior parte do anime. Porém, quando chega ao final do mangá, do anime, no caso, onde seria a luta contra. Eu esqueci até o nome dele. Vixe, é Majin, se Kishin, eu não me engano. É o Kishin, enfim. Contra o Kishin, ele só. E evocam o poder da amizade e acabam a luta. É horrível, nunca deve ser repetido. É um absurdo. Mas o Soito, ele é o mesmo caso do Fullmetal Alchemist. É outro que o anime terminou antes do mangá. Então, não tinha muito o que contar. É sempre uma aposta. No final, quando tá assim, é meio que uma aposta, né? Hoje em dia, por exemplo, eu acho que o pessoal faz, que é dividir, né, em várias temporadas as adaptações. é uma forma de você resolver esse problema, de você não ter esse negócio de tenho que terminar a história de um jeito diferente e tal. Eu gosto, é meio triste quando não tem temporadas que continuam a obra, mas quando tem, eu acho que é a melhor solução. Dito isso, um problema que eu tenho grande com adaptações, agora vamos falar em problemas, é quando você quer adaptar tudo de uma obra, que eu acho que isso sempre dá problema, sempre, 100% das vezes pra mim, é quando você tem uma obra que é mais ou menos grande, que tem um certo tamanho, um tamanho X no mangá, e você quer adaptar numa obra de anime que com certeza a quantidade de episódios não comporta aquela obra. Recentemente teve o caso do Saint Show. Não, tudo bem, tem vários outros aspectos, eu tô indo aqui botar dinheiro nenhum em Saint Show, mas é ridículo o quanto eles tentaram adaptar, o quanto eles adaptaram do mangá para 10 episódios. É surreal isso. Vamos ver, alguma outra obra que eles pegam muita coisa e tentam adaptar num anime pequeno? Vocês conseguem pensar aí? Eu sei que tem vários, mas eu não tô conseguindo lembrar exemplos agora. Não me vem uma mente. Pronto, assim, agora. Que me lembrou bastante foi o Saint Show, porque foi um exemplo bem recente, né? Então, mas não é... Não é totalmente, não é incomum esse tipo de coisa. Eu acho que cada história tem o seu tempo para ser contado, sabe? Eu sei que o ritmo que um anime impõe não tem como ser o mesmo ritmo que você lê o mangá, porque o ritmo que lê o mangá é o ritmo próprio de cada pessoa. Mas a gente sabe que, sei lá, um volume com 10 capítulos não dá para ser adaptado em um episódio. Não dá, né? Então você acaba de adaptar 10 volumes em 10 episódios, é meio exagerado, né? Bom, eu tenho um exemplo de mangá bom que foi adaptado para um anime, e o anime ficou muito ruim. Só que daí eu não sei se entra nesse quesito, porque foi adaptado, são 2 volumes do mangá, que o mangá só teve 2 volumes, ele foi adaptado em um OVA. O OVA cumpriu a meta de contar toda a história, do início ao fim? Cumpriu, mas de que maneira? De uma maneira pífia, errada, até grotesca. Quantos episódios, padrinho? Um episódio, OVA em um episódio. Caraca, 2 volumes de episódio, não pode ser. Desculpe, Yuri, mas é assim, podia ter dado certo, porque existem aí muitas obras, você pega 1 ou 2 volumes de mangá, converte para um OVA de um episódio, o OVA fica muito bom, não é perfeito, mas foi muito bom. Um 40 e poucos minutos, pode até ser. Não, o OVA ficou com 38, 37 minutos, alguma coisa assim. É pouco tempo. 38, 37 minutos. Eu tô falando de Gil, o mangá Gil, que é o mangá sobre uma infestação de peixes metalizados que sai da água e invade. Mas não era um filme? Não, aquele é um OVA. Não é filme, é OVA. É, até onde eu me lembro, ele era vendido como filme. Não, é OVA. É OVA. Pena. OVA, não é filme, não. Eu vou tirar da minha lista pra ver, porque eu tava com vontade de ver. Mas enfim. Você pode ver pra tirar suas conclusões. O que eu tô dizendo é que na época, que isso foi em 2012, a adaptação, ela saiu na temporada de inverno de 2012, pra ser mais exato. Havia um grande rebuliço sobre o porque o mangá era aclamado. Aliás, até hoje ele é de certa forma aclamado. O mangá de Gil é fenomenal. É fenomenal. O Gil que você está falando é o do. É do mesmo cara, do Jujutsu. É do Jujutsu, sim. Né? É isso aí. Tô vendo aqui. Tem um OVA, mas é de 1h10. É uma hora e dez. Tem um pouco mais de 40 e poucos minutos. 30 uma hora e 10 é um filme, né? Então aí eu acho que tempo não foi problema. Mas é OVA, filho. Ele é OVA. Mas ele é OVA. Ele provavelmente é um filme que foi feito direto pra DVD. É um filme. Mas... 1h10 para 2 volumes, eu acho que dá. Acho que dá o que ele pecou? O que ele pecou? Primeiro, Primeiro, ele não foi uma adaptação totalmente fiel do mangá. Por que ele não foi totalmente fiel? O mangá tinha umas partes do meio do seu enredo e o final, principalmente, que foram contados de maneira totalmente diferente na animação. Totalmente diferente. E aquilo causou uma certa estranheza. Mas antes disso, a besteira já estava feita com uma animação meio, acho que porca para época, se é que eu posso dizer, né? É, já para a época de 2012, meio porquinha a animação, meio fraquinha, feita na meio nas coxas. A atuação dos dubladores, ok, nada a dizer contra, mas animação, música, efeitos, porque quando você pensa em Junji Ito, pensa no mangá que nem Gil. Aí o pessoal, e eu inclusive, colocava na cabeça: nossa, essa animação vai ter que ser muito boa. E eu me lembro que a Roberta, a famosa Roberta do Elfilé do Brasil, era uma das pessoas da blogosfera da época que mais cravava estar esperançosas com uma grande adaptação de Gil. E quando ela viu Gil, porque ela viu antes de mim, ela lançou até o review no Elfilé do Brasil antes de mim, e quando eu li o review dela, eu, cara, será que eu vejo isso ainda? Foi tudo que eu pensei, será que eu vejo isso ainda? É porque foi como a gente já falou isso, acho que foi no de Melhores Monstros que a gente citou até o próprio Junji Ito. É muito complicado adaptar Junji Ito, porque o trabalho, o dinheiro, o que deve ser colocado na animação. Tem que ser algo muito grande. Só pode ser algo muito. Eu não sei, eu não sei. Depende muito da obra. Eu não assisti o Guiô, mas admito porque a premissa dessa obra não me agrada muito. Sim. No fim Mas. são peixes São peixes com supérfluos. pernas robóticas. É. Então. Mas o. Eu concordo que é difícil trazer a atmosfera da obra do Junji Ito para filme. Então, Sim. eu não sei se é necessariamente dinheiro o que poderia ser um problema, ou se é realmente, como o Carlos falou, que mudou a história, talvez para ser mais palatável, porque as histórias de dito realmente não são tão fáceis. Sabe o que me deixa de E verdade, Vilas? aí isso gera um problema, porque não é para ser tão palatável mesmo, né? Não, sabe o que me deixa chateado? É que quem animou Gil foi a Ufotable, cara. Isso me deixou chateado. Não, por quê? Porque a Ufotable, já naquela época, eu tinha uma grande premissa do tipo, nossa, vai fazer uma boa adaptação. Vai fazer um trabalho digno. No entanto, Uma animação ruim? a animação de Gil é ruim, cara. A animação de Gil é ruim. É porque o Greenlands of Fotema, assim, eu acho o Fotema um estúdio de animação maravilhoso. O que não quer O dizer que pessoal ela. eu esperava muito. O que não quer dizer que eles só façam obras boas. Sim. Tá? O fato Até de eles animarem bem pra caramba não quer dizer que as histórias que eles contam, os roteiros das obras deles são sempre bons. aí que tá o problema. Gil não é bem animado. Não é, É, cara. isso eu acho que é uma coisa a se pensar. E o problema também, outro problema que tem, mais nas obras de Junji Ito, e a gente já tá falando também das histórias de Junji Ito para o Junji Ito Stories que teve no ano passado, que é muito difícil, como o próprio Eduardo falou, é muito difícil você passar o clima do Junji Ito para anime, porque basicamente em um anime você vai ver as coisas mais corridas. Enquanto no mangá você tem a virada de página. E o Junji Ito, ele usa muito bem a virada de página para criar o clima. É O que é que verdade. vai vir na próxima página? Ele não sabe. Só que no anime não. É logo no próximo quadro, a gente já viu. Não, mas A gente já viu. Pronto, acabou. eu acho que dá para fazer, mas é Mas tem que ser muito difícil. bem feito. Mas é difícil. Eu É concordo, muito é difícil. difícil. Eu concordo, é difícil. É, mas eu não acho impossível. Eu Não, acho que dá não para acho, fazer, não mas acho. é difícil. Exato. Antes da gente continuar, tem dois comentários aqui, aí só citando. Pelo que eu Uhum. entendi, a Tati comentou, a Tatiana Mika, né? Que é lá na nossa comunidade do Discord. Ela comentou Hakyu Hoshieng. Eu não entendi, Tati, se esse também foi como ruim, é porque eu não vi Hoshieng. E o Cintia Show foi triste, né? Do jeito que como eu falei. E o Antônio Carlos Justino, ele falou. Dois bons exemplos do mesmo estúdio é o JoJo's Bizarre Adventure e o Capitão Tsubasa do David Production. Concordo, eu gosto de você ter citado o JoJo, porque eu ia meio que citar. É isso, né? O JoJo teve o arco do. O terceiro arco, né? Teve uma adaptação anterior para OVA, que não é. Que, em geral, as pessoas não gostam muito. E eu acho que sofre um pouco do lance do tempo, né? É um arco maior, é um consideravelmente maior do quadrinho. Os dois primeiros arcos são bem pequenos, mas o terceiro é bem grande, que é o do Jotaro, que é o mais conhecido e tal, o Stars Crusader. E o David Production, ele fez uma adaptação com duas temporadas de 25 episódios. Você tem ideia? Duas temporadas de 25 episódios, muito episódio. E você tinha essa mesma adaptação de seis OVAs, né? Então eu acho que tem. Era um negócio bem estranho, exatamente. Aí ele também falou do Roxinha dizendo que não tem sorte. Então, aparentemente não foi legal mesmo, né? A Tati falou que foi rushado, né? Então foi muito corrido. Isso é um outro problema muito grande, exatamente. Então é um exemplo que a gente tava falando, né? Precisava de mais episódios, precisava de mais tempo para se contar histórias. Tem histórias que não dá para se apressar, cara. Não dá para se apressar. Animes de esporte, por exemplo, eu acho que se você adapta um anime de esporte muito rápido, é problemático, porque todo anime de esporte tem um arco de treino. E eles são importantes. Eu acho o Rinomaru Sumo, que é um anime que a gente tá gostando bastante, eu acho que ele tá sofrendo um pouco disso, porque eu tenho certeza que o arco de treino dos mangás são bem maiores do que o anime. Eu acho que eles estão conseguindo lidar mais ou menos, porque eles estão fazendo as lutas mais bem feitas agora pro final, mas eu sinto falta de mais tempo. Eu acho que tá meio apressado, né? Pois é, tipo, eu vi um negócio meio absurdo que. Em um momento, a gente tava vendo um pequeno arco de treino do Rinomaru, ele lá em Kyoto, se eu não me engano. Ele treinando lá com eu esqueci o nome do cara Eu não de vou lembrar o nome. eu esqueci o nome. Eu não vou lembrar o nome, cara. Enfim, com o protagonista de Showa. Ele treinando lá com o protagonista de Ao Showa. Yakumo. Como se... Que é claramente Yakumo. E logo depois dá um corte e ele já tá Torneio. no campeonato. Pois é. Aí não vê nenhum pensamento, nem eles estudando os times, nem eles, pô, esse time vai ser complicado, o que é que a gente tem que pensar? Ou então. Eu não diria nem estudar o time, porque isso não acontece tanto. Mas treinamento mesmo, acho que não dá pra ser só um clipe. Acho que em alguns momentos clipe é importante, mas você reduzir o treinamento a pouquíssimos episódios, acho que é complicado, porque é o padrão, né? Anime de esporte tem treinamento. Eu tô vendo Haikyuu recentemente, e, cara, a segunda temporada, metade dela é treinamento. Metade dela é só treinamento. Então. Fazem muito bem. Faz Faz muito muito bem. bem, faz muito bem, faz muito bem, assim. E eu acho que o anime precisa disso, sabe? A grande maioria dos animes de esporte, os bons animes de esporte, eles perdem tempo com isso que eles sabem que tem, sabe? É difícil fazer você entrar no clima e acreditar quando o cara sai num episódio X ruim, dois episódios de treinamento, episódio Y ele já tá fodão, mano. Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona, né? Acho que quando é progressivo, a gente acaba não só se importando mais com a trajetória do personagem. Pois é. Então, eu sei que às vezes o anime não tá fazendo sucesso, por isso o pessoal pede pra rushar pra terminar tudo ali, né? Nem todo mundo tem a cara de pau de fazer como o Akuno Haná, que eu acho maravilhoso, não gosto do final, mas aquele final, ele tem um lado de eu não gostar nem um pouco dele, ao mesmo tempo de pensar o como. Parecia que o diretor estava na esperança de ter uma segunda temporada, então ele fez uma coisa mais louca do mundo e ruim, tudo bem, mas uma coisa mais louca do mundo para ver se interessava o pessoal, né? Que nem Evangelion, né? Que Não é tava muito todo. vendível, mas Tem no Evangelho, né, que tava tão sem dinheiro no final que... É que não, Evangelho é outra parada. Porque aquele final do anime é o final que ele queria contar, tá? Ele não, não, é, ele não, não é que ele não tinha dinheiro, ele queria contar exatamente aquele final. É que, talvez aquele não fosse o melhor final, ou talvez fosse, né? Porque tem gente que adora, tá? Então... Mas dito isso, ali acabou o dinheiro. A gente sabe que ali acabou o dinheiro. É, não sei. Não, não. Cara, tem um documentário que diz que ali acabou o dinheiro. Mas logo depois, mas pouco depois eles falam Death Rebuff. Pronto, aí foi o momento que eles disseram, não, a história é muito boa pra acabar desse jeito, vamos fazer dessa forma. Enfim. Mas da parte, né? Eu não gosto do filme The Death of Evangelion, eu gosto do final do jeito como o mangá. Alguém vai me criticar, mas é a mesma coisa, não é, cara. Tem algumas mudancinhas que são diferentes. Mas não tem a ver com a adaptação de mangá pra mim, porque o mangá é depois. Então, eu entendo porque de você não gosta. Okay. Bom, antes de prosseguir o podcast, eu vou me despedindo por agora, que eu tenho que acordar bem cedo amanhã pro meu trabalho temporário. Termina na sexta, é temporário pra caramba, mas... É. E amanhã vai ser um dia bem puxado. Então, eu já tinha avisado o Evilásio antes da gravação, que isso ia ocorrer. Então, já vou me despedindo por agora. Valeu, amigos, pela gravação de hoje. Depois, quando eu chegar em casa amanhã, dia 13, né? Quarta, dia 13, eu escuto o restante do podcast, faço um post caprichado, depois eu mando no canal de sempre para vocês fazerem os vossos posts e chamadas aí. Ok. Valeu a quem nos escutou. E aguarde daqui 2 semanas, né, na última semana de março, para ser mais exato, o Kyodai Podcast 92. Que ainda o tema não tá certo. Na verdade tá. Não sabe. Na verdade tá. Ah, tá? Tá? Olha aí! Olha aí! Tá bom. Inclusive, eu falo, se você ouvir o podcast 89, eu falo qual o tema. Ok. 89? 89. Ah, tá. Eu falo qual o tema. Então, valeu, gente. Valeu que tá nos escutando e até a próxima. Isso aí. Ok. Boa noite, Padrinho. Bom trabalho. Falou. Falou. Então, pessoal, também a gente não quer demorar muito, né? Prolongar muito aqui. Até porque a gente pegou toda uma parte que a gente ia falar no podcast anterior e a gente tá trazendo só pra essa. Então, por mais que essa seja mais extensa, claro... a gente não precisa também se estender tanto, né? Eu tenho grandes problemas quando mudam muito a obra, na minha opinião. Especialmente a essência do personagem. Acho que mais até do que a essência da série, a essência do personagem, cara, me incomoda muito quando mudam, sabe? Quando tem pequenas coisinhas que o mangá tem, que eles não colocaram no anime porque acharam que era irrelevante, é muito relevante, sabe? Tem um que eu tô tentando lembrar até agora, que são de Homem Hoje, é Shonen Homem Hoje, pronto, acho que é esse o nome. Vou dar uma olhada aqui. E é um casal não é Shonen Homem Hoje, não. Mas alguma coisa é Homem Hoje, eu acho. Sim, eu sei qual é, peraí, deixa eu ver se eu achei esse aqui. Sosei Nome Hoje. Isso, esse aí. Cara, eu li o mangá, inclusive tem um mangá podcast que a gente fala sobre isso, né? Sim. É um anime grande, tá? Não, não é tipo, teve poucos, não. Tem 50 episódios do anime. 50 episódios. Cara, é muito difícil, assim, pra mim curtir, porque é uma adaptação tão... Muda tanto, assim, o jeito dos personagens, cara, você pode até dizer, não, mas é parecido algumas coisas, não é, tipo, a personalidade dos personagens parece estar diferente, o jeito como os personagens interagem é consideravelmente diferente, e por mais que a história siga o mesmo rumo, não é a mesma coisa, sabe? Eu acho que mudar a essência do personagem é um problema muito grande para uma adaptação. E assim, pode ser que a adaptação torne o personagem melhor, tá? Esse caso é um caso que eu não gostei. pode ser que torne melhor. Mas independente disso, não dá para dizer que é uma boa adaptação. E eu lembro que na época tu dissesse que também tinha os mascotezinhos que eles só atrapalhavam. É porque eu não era mascote no mangá, era outra parada. Sim, mas é complicado e tal. Assim, adaptações ruins para mangá, obviamente. Vou citar, obviamente, Claymore, que basicamente na metade do anime eles desistiram. Eu não sei o que foi, tudo bem. Ah, o mangá não tinha terminado. Mas a Madhouse, ela parece que estava adaptando outro mangá, porque eles esqueceram o que era Claymore e fizeram um negócio. O caramba, quatro. É horroroso, horroroso, né? E Claymore é um histórico. Eu particularmente acho bastante interessante. E, porra, da metade pra frente do negócio, eles mudam tanto o negócio. Eles mudam. Pra mim, mudou a essência, sabe? Do que são. Do que é Claymore. E aquele final, putz, aquele final. É um dos finais mais tristes, eu acho, de anime, assim. No sentido de quão nada a ver com a obra aquele final é, cara. Ah, terminar andando pro pôr do sol é foda. Só falar aqui, um aspecto que eu acho que é interessante, que é pelo menos uma coisa que não me incomoda, eu já não sei quanto aos outros, é a questão da arte. Eu acho que não dá pra seguir a mesma arte do mangá, são coisas diferentes. Eu acho que o anime tem que ter uma arte mais fluida, tem que ter... E tem a questão do dinheiro mesmo, sabe? Às vezes você não tem dinheiro pra fazer um negócio super ultra caprichado, e aí você tem que gastar com trilha sonora, com dublagem, com não sei o quê, e às vezes você perca um pouco na arte. Obviamente, não pode ser pecar ao ponto de um negócio ficar horroroso, e muito diferente do mangá, eu nem me importo tanto, mas é ficar horroroso, né? Eu falo isso porque, por exemplo, o Saint Show, eu acho que a Toei obviamente não gastou dinheiro com nada, mas não me incomoda o fato de a arte das personagens de Saint Show serem mais similares ao do anime de Saint Seiya do que ao mangá em si. O problema são vários outros. Então, assim, eu acho que a arte é um negócio importante ser adaptado, similar, mas não precisa ser a mesma coisa, assim. Eu acho que, para mim, o que me incomoda muito é a questão de mudar a história e tal. E olha que eu acho, tivemos essa discussão, e no final eu cheguei à conclusão que eu acho que a arte é mais importante pro mangá do que o roteiro, tá? Mas eu acho que na adaptação para anime, a história, a essência dos personagens é um negócio que tem que ser mantido de qualquer jeito. E, obviamente, dá tempo para a história contar. Se tem esses três aspectos, tem grandes chances da adaptação ser bem feita. Pode ser mal feita, como falei, como a gente falou, o Soseiro Yomi hoje tinha a opção para os três aspectos e para mim não foi bom. Mas se você geralmente tem esse espaço, dá para fazer um negócio muito bem feito com uma adaptação. Vale lembrar, tipo, adaptar mangá para anime é meio que desde o início de anime para TV. O primeiro é o segundo, porque o primeiro era uma coletânea de animações e tal para TV. Mas o primeiro, considerasse o primeiro anime com história contínua e tal para TV, é o Astro Boy, que é a adaptação do mangá Astro Boy do Tezuka, né? Então. Dito isso, eu também queria dizer que eu gosto muito quando a arte do mangá é trazida pro anime, só que ela fica muito... Só que ela é respeitada, mas a animação, ela continua... Ela é fluida. E aí a gente pode citar o caso de Mob Psycho. Mas acho que Mob, ele não traz a arte do mangá, ele já melhora. Ele melhora um pouco. É muito. É horroroso, mano. Desculpa aí, mas o Wano, você não sabe desenhar. Infelizmente, o Wano não sabe desenhar. Ele é um excelente contador de histórias, pra mim. Eu acho que o storytelling dele é excelente. Os quadros do mangá são muito bem postos, são muito bem colocados. No apostamento também, mas não sabe desenhar. Mas eu diria que é mais parecido com a parte do Tezuka. que é tipo do Dororo, no caso, que a arte é respeitada, mas, também que... é muito diferente. Não, então, a arte é respeitada, só que você ainda vê que tem umas mudanças para deixar a animação mais fluida e mais consistente. Acho que muito disso. Esse é o que eu falei. Eu acho que a arte em si, quando você faz um negócio bonito, não tem tanto problema, sabe? Mudar um pouco. Porque você vê que continua tendo lá as características do Oni. Já disse que o dia do Oni ainda estão lá. Os olhos dos personagens, tá tudo lá. Agora, eles só mudaram, deixaram um pouco mais consistente o design dos personagens, para que a animação ficasse consistente também. E acho isso muito maneiro. Não, sim, eu acho muito maneiro. E assim, não tem exemplo só de melhora, não. Por exemplo, o One Punch Man é um anime que eu adoro, acho maravilhoso como o que a Madhouse fez na primeira temporada, mas obviamente a arte do mangá é muito à frente. Assim, o que o Murata faz no mangá é um negócio surreal, sabe? Mas não tem como transpor pra ficar a animação fluida como a Madhouse fez. Tem que dar uma adaptada, sabe? Sim. E não ficou ruim, tá? Ficou bom, mas obviamente o mangá é surreal de bom, assim, o que o Murata faz. Então, Normalmente, eu particularmente não tenho tanto esse problema com a arte. Acho que algumas pessoas têm, mas eu acho que o maior problema é a história, cara. E você ter espaço pra contar a história, sabe? Porque pra mim, se a história ela for bem... Se é uma boa história e ela for bem contada, eu vou assistir. Manter a essência, né? Manter pelo menos a essência. Porque, por exemplo, tem a... Vamos falar aqui de uma péssima animação... De um anime que tem uma péssima animação, mas a história ainda é bem contada, mantém a essência. Que é, no caso, Fairy Tail. Fairy Tail, a gente... Eu pelo menos, eu gosto muito da história. Acho que ele é bem adaptado, acho que é só a arte que não é tão boa. Exato. Não é horrível, só não é tão boa. Não é nem arte, acho que é mais animação mesmo. A arte tá lá, acho que o negócio é só eles colocarem dinheiro na animação. Faz animação fluida que o negócio funciona. Eu entendo, assim. Às vezes só não tem dinheiro, né? Tá fazendo porque é pra fazer. Às vezes eu acho justo, sabe? Às vezes eu não critico tanto, não. Eu entendo a crítica, a briga, obviamente. É tipo Dragon Ball Super, aquela luta contra o Bills, né? Mas, novamente, eu acho que, por exemplo, quem tava vendo Dragon Ball Super e viu aquela luta com o Bills, geralmente não parou por causa daquela luta com o Bills, por mais horroroso que seja a animação ali. Então, é a questão da história, manter a essência, como você falou. Eu acho que a história é ipsilipse, pelo menos Fairy Tail, até onde eu vi. Eu li o mangá, eu li o mangá de Fairy Tail por muito, muito tempo, e era a mesma história, a mesma coisa. Não dá nada. Até as falas e os quadros eram basicamente os mesmos. Pois é. Tem alguns... Acho que tem o quê? Uns dois filhos em Fairy Tail? Mas é a mesma questão, é filler, né? Então, não afeta... Não, mas é um, ainda assim, é uma boa história, ela é bem contada e eu gosto, por pior animada que ela seja. Pois é, eu acho que é isso, né? Não tem muito mais o que falar. O Faco tá aqui, não é exatamente citar adaptações boas, a gente acabou citando, obviamente, para exemplificar. Mas a gente teria 1 bilhão de outros para citar. Eu acho que dentro dos aspectos que a gente queria falar do que era adaptação de mangá para anime, a gente falou. Faltou um pouco o olhar da pessoa que gosta mais do mangá do que do anime, porque a Rafa e o Luke não participaram, né? Também acabei não chamando o Máximos. Mas quem sabe numa futura... Então, quem sabe a Rafa participa do próximo e durante a leitura de comentários ela fala um pouco, né? Próxima enquete é parte 2, se vocês quiserem mais. Quem sabe, né? Antes de terminar, antes de as considerações finais, só falar aqui que o Antônio Cássio, ele concordou comigo, de certa forma. Falando em Evangelion, eu gosto mais da versão do mangá. Me é mais satisfatória. Pra mim também, cara. O mangá, eu acho que Eu não vou dizer que é a melhor coisa de Evangelho, porque eu gosto mais dos novos filmes, do Rebuild of Evangelion e tal. Eu gosto do rumo que ele tá tomando, mas mais que isso, apesar do filme 4 ser quase uma lenda já. Inclusive já vai atrasar de novo. Mas... Vai pro próximo ano já? Né, tu falou... teve uma notícia aí que ia atrasar mais um pouco. Nossa, sério. Mas... O, que não é 4, né? 3 mais 1. Né? Eu não sei de onde é que eles não tinham isso. É 3 mais 1 é 3.5, eu não lembro. É 3 mais 1, é 3 mais 1. Mas eu acho que o mangá é melhor. Dito isso, é meio injusto, porque o mangá ele terminou depois do anime. Ele começou junto com o anime, mas ele terminou depois. Então, várias das coisas que eu critico no anime, deu tempo pra modificarem no mangá e melhorarem, que muita gente critica também, né? Então, é meio injusto também comparar, mas eu acho também o mangá melhor que o anime. É meio injusto, mas a gente compara porque a gente não se importa. Não é verdade. É o mangá melhor que o anime, no final. E, inclusive, é um dos casos em que o mangá terminou depois do anime e é melhor. Tá, pra provar que existe, Yuri, tá aí. Existe. Aí. Mas enfim, é isso. São melhores, acho. Mas enfim, é isso, né? Então, vamos para as nossas considerações finais. Yuri, por favor, considerações finais. Ok. A gente tem o Discord opinando, como vocês já sabem, ou talvez você não saiba, porque talvez seja a primeira vez que você já esteja escutando a gente. A gente tem o Discord opinando, então se você quiser conversar com a gente, você pode ir lá, trocar uma ideia, ou então jogar com a gente alguma coisa lá. A gente tem as nossas atrações. Na sexta-feira... Atrações. Atrações é ótimo. Atividades rotineiras. A gente tem as nossas atividades grupais. Só queria dizer... vulgo, ignorem-se. Vulgo tem mais uma pessoa junto participando. Vulgo Noronha, não tô brincando. Como por exemplo, na sexta-feira a gente tem a nossa call ou de filmes, ou a gente tem a nossa call de RPG. A gente teve a nossa call de filmes semana passada, onde a gente viu um filme horrível que a gente nunca mais teve. O pior filme da minha vida, mas. O pior filme da minha vida. Porém, essa semana a gente vai ter nosso call de RPG. Então, se você quiser participar do RPG, é só falar com a gente com antecedência que a gente pode criar a sua ficha. Na verdade, mais comigo, porque eu sou o mestre de aventura, então. Então, se você quiser participar, sente-se à vontade para falar conosco. No sábado, a gente tem a gravação de Opinando Timbum. Então, geralmente, quando a gente está fazendo a gravação, quando a gente está falando no Hangout, a gente... No caso no YouTube, a gente vai fazer o aviso pelo Discord para que todo mundo, para que vocês possam saber na hora o que está acontecendo. E no domingo a gente tem a nossa call de animes, onde a gente colhe 3 animes no início da temporada e assiste durante toda ela. Essa temporada a gente está vendo Dororo, a gente está vendo Yakusoku no Cabeça Grande, que é o Yakusoku no Neverland. Mas é Yakusoku no Cabeça Grande, acho que é. Ou como o pessoal prefere no inglês, né? Promised Neverland. Promised Cabeça Grande. Pro mais é de Big Head. E também a gente tá vendo Dororo, pro mais é de Big Head e Rinomaru Zumo. Que a gente já tá no final já de Rinomaru Zumo, mas se você quiser. A gente tá no final de todo. Mas se você quiser assistir o final com a gente, tá? Seja, sinta ser bem-vindo. E é isso. Qualquer coisa, se vocês quiserem conversar com a gente tá sempre. Próxima temporada, um dos aninhos vai ser Bungo Stray Dogs terceira temporada, porque a gente assistiu duas primeiras. Exato. E por mais que eu não tenha gostado da segunda, a gente vai assistir até o final esse negócio lá. Mas eu gostei. Eu gostei da segunda. Mas eu também sou beat do bônus, então. Enfim. É isso, então. Visitem também. Na verdade, sigam, né? O @ikyodai no Twitter. Todo dia. E aí, quando eu digo todo dia, eu coloco notícias lá. Geralmente não é tipo ao redor do dia, são momentos específicos que eu consigo parar, ler as notícias e aí o que eu acho interessante, eu retuito. Então, se você quiser saber... São só notícias sobre anime e mangá, tá? Então, se você quiser notícias sobre anime e mangá diariamente, é só seguir o arroba Ikyodai. E visitem Anime Coach, visitem o Netoin, visitem o Yopinan. Apesar de que o Yopinan tá meio parado, é melhor visitar o canal do YouTube, o meu canal do YouTube com o Yopinan Timu. E eu acho que é isso, né? Então, é isso. Um abraço a todos e tchau. Tchau!